Mari Arrival, QNH 1017 now, ok? Ok, 1017 and Mari Arrival. No 732-70-4000-0197, livre da restrição e vem aqui, tá? 4000-097, liberado para a gente, tá? Tá, bravo? Cinco cópias. Prossigo, acho total. Em posição? Uno 260 Torres, 26 bombou. Autorizado Ilhéus, nível 120, plano Yankee. 120 para a posição Coral, após o 065 visual. Decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. Frequência do controle 119.8, aciona 5406, o trip 5595. Autorizado Ilhéus, nível 120, plano Yankee, saída Coral, após Coral, 065 visual. Decorada 190 com curva à direita, frequência do controle 119.8, 5406, o transponder é 35595. Correto, 5406, chama pronto na remota, 5595. Camarada, 5595. Tata Romeu, Índio November, Alfa 4. Do voo local, Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas do campo. Decolagem da 17, após a decolagem, a primeira curva à esquerda. Mantém 1 mil pés no corredor forte. O controle 119.8, aciona 0171, Índia November Alpha. Para seu nome, táxi da colagem, chama a torre 118.6, o ajuste no 06, tem um bom voo, Índia November Alpha. Zero, continua a aproximação agora na pista livre. 2 metros. 3098, solo. 1403, direita, solo 121.9. 219, 3198. Solo, Salvador. Bom dia, 3198, lembrando a sua escuta. 3198, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 02. Alfa José, Porto 02, 319. Salve Salvador, 35595 para o buscador de acionamento. Cabeceira alinhada, cabeceira no 7, agilizando, tem tráfego já para decolar da 7. 4. Cruzado Aracaju, nível 090, decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde, 11677, o controle 119.8, aciona 0172, Juliette Bravo Delta. Solo 1404, direita, solo 121, décimo 9. Fico transponda para 0273. Salve 8, o controle chama pronto para acionamento 73, Juliette Bravo Delta. Zero, faça o cheque no rádio, a transmissão está muito baixa, prossiga via alfa e reporte para o ingresso da Juliette. Pegar via alfa e reportará para o ingresso da Juliette. Mike, Wolf, Mike, bom dia, Salvador, Salvador, no pátio 5, confirme intenção de voo. Vento 180 graus, 069, ajuste no 0 no meio. 0 no meio e depois, opção 0, centrada. A bordo 4 horas e 15 minutos de autonomia alterna, posto seguro da ponta do tanque. Cheio de 35595, autorizado o tanque via pátio Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste no 0 no meio, tem um bom voo. Autorizado, tá via pátio Índia, no ponto de espera, chama 18.6, ajuste na 0 na meia quente, grátis. Vai, americana, lá na terra, pode subir, 2000 feet, QNH, 1016, under radar vector to localizer, cost, turn right, heading 055. Vai americana lá na 752. Descende now until 2000 feet, QNH 1016. Down to 2000 feet, 1016. Under radar vector, 9752. Under radar vector, to localize and cross, turn right, heading 060. 060 on localizer. Report established. I report established, correct? Juliette até o 08. Vai dar pra trás na frente e após o 08. Bom. Mike. Gente, confirme se o sobrevoo vai ser na área restrita lá de Camaçari, que vai até 1.500 pés, inclusive. Vai ser coordenado com o controle, só um minuto. 595, mantenha a ponte de espera. Voo 1738, reporte na DA. 7, 1738. Webjet 5728, solo 09, livre à direita, girizando, solo 121, decimal 9. 19, 9, 9, 9, 9. Combinação com a torre direto para o Proa Norte, vai acender até 1.500 pés inicialmente, aguardando liberação do controle Salvador para ascensão até o 1.600 e sobrevoa na área proibida. O controle para em 1.9, decimal 8, aciona 0114. Michael, Michael. Gente, 02 a bordo, acionamento, táxi de decolagem com a torre agora 18.6, um ajuste no 0 no 6, tem um bom voo, vai, good point. Fala, Web 5728, bom dia, Leve 5728, bom dia, táxi via Alfa e retorno para ingresso da Taxi Juliette. Alfa, vantagem direto, 5728. Gente, altas ataques até o ponto de espera da Papai, reporte para ingresso. Trip 595, autorizar aliar e manter pista no zero, decola de imediato quando solicitado. Gente, aguarde, aguarde o para decolar o Trip 595, autorizar aliar e manter. Após o controle 119, decimal 8, aciona 0151, Alfa Vita Juliette. Mais Golf Mac aguarde. 1738, solo 1-1, livre direito, estimão, solo 1-1, coisa 1-2-1, estimão 9. 2-1-9. 1-2-7-0, restante cada 1-8-0-9. 8-0-9. Alfa e reporta para ingresso, no Taxi Juliette. Alfa, sistema para ingresso, Juliette, 7-3-2. A decolada presente, o vento 140 graus, 0,9, já forte fora do solo com a Proa Norte. Trip 595, cruzado, decolada 1-0, vento 140 graus, 0,9. 0 para o lote, curva esquerda, Proa 1-0, reporte estabilizado. Dedo 5-0, reportará. Essa proa desce a 2000, está autorizada a final da IADS X-Ray 1270. 2000, reportada estabilizada. Clear America, in the localization. Roger, sir, you are cleared, direct approach, complete approach and call out over the tower 1-8-6 to date. 1-8-6, thank you. Salvador, South America, 989752, good morning. Runway 107. American 9752, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 06 knots, QNH 1016. Roger. Ah, ok, então, olha só 2000. Autorizado a 2000 pés, levou na área, quando possível ser estimado de pouso. Mike, por Mike. Mais 40 minutos. Grato. Salvador, Trip 5595, decolou. 5595, contato radar, sobe 1-2-0, saída coral. Ao cruzar 2000 pés, esquerda na flor de coral. Ao cruzar. Salazar 2000, direita pro Olivoral. Direita, confere. Legal. 1270, complete LS, chame torre 1862. Certo. 1738 prossegue Alfa e Juliette até o 05. 05 de Alfa e Juliette, falou 1738. Golan 270, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixada travada. O vento agora 140 graus, 07 nós, ajuste no 06. Quem negar 1-0-1-6, o gol 1-2-7-0. E permanece 1-0-1-6, obrigado. Que bravo Delta, mantém a posição. Juliette, bravo Delta, mantém a posição. De novembro, Alfa, by Mac 9752 on the ground at 16 by right ground 121 it's more 90. American 9752, good morning, taxi via Alpha, we call me back approaching taxiway Julia. Juliette Bravo Delta avisou com o Boeing da Gol na final do ano zero. Após a passagem monitorizada ali, e manter pista 1-0. American 97 Tiger 2, taxi via Juliet, gate 211. Bom dia, November Alto, Zé, a decolada, pistão no 7, vento 140 graus, 09 nós. Gol 270, solo aos 19, chame o solo 121 decimal 19, coisa 121 decimal 9. 219, gol 1270. Ok, segundo MIS 610, vamos proceder autorizado ingresso sobre voo sobre a área 2000 pés, ok? Alfa 8 direto usado ali, mantém pistão 7. Lote ponto para ingresso, Alfa 8 direto. De November Alpha decolado aos 2-1, ingressa no momento a perna contra o vento da pista no zero, guardando para o cruzamento do campo. Perna contra o vento, dono 0, Índia November Alpha. Juliette Bravo Delta decolado aos 2-1, controle 1-9 decimal 8. 1-9 decimal 8, Bravo Delta. Está autorizado o cruzamento do campo para ingresso no controle forte. Na... Índia November Alpha, autorizado o cruzamento do campo para ingresso no controle forte. Índia November Alpha. Gente, November Alpha, controle no momento agora 119 decimal 8. Controle 119 decimal 8, Índia November Alpha. Papa Romeo, India November Alpha, decolado da 17. India November Alpha, 17, mantendo condições visuais em escuta permanente. Manterei condições visuais a 1.000 pés e na sua escuta. Mike Golf Mike. Qual a altitude está mantendo? Muito obrigado. Alô, Vitor Jack, autorizado alinhar e decolar da pistão na 7, vento 130 graus, 07 nós. Confirme, reduzir para 2209. 220, confere. 229, 4060.